agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. Os bombeiros de Sintra e da Amadora não transportam mais doentes não urgentes até o Governo alterar o pagamento do serviço. A decisão destas corporações entrou hoje em vigor e já deixou 350 pessoas sem tratamentos. O norte da Europa está a ser assolado por uma vaga de mau tempo. A tempestade Uli já matou 2 pessoas no Reino Unido. Em tempo de crise, um exemplo de boas contas. A autarquia de Santa Marta de Penagnhão acabou 2011 sem dívidas. Feed Sound. Às quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Feed Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Bombeiros de Sintra e Amadora deixaram, a partir de hoje, de fazer transporte de doentes não urgentes. A Cruz Vermelha Portuguesa assegurou o transporte destes utentes, mas só no dia de hoje. Os bombeiros só estão a assegurar o transporte de doentes que precisem de hemodiálise. E mesmo assim, só até ao fim deste mês. O fim deste serviço deve-se ao corte do Governo no pagamento das viagens. Hoje estas corporações têm uma reunião com a Administração Regional de Saúde de Lisboa. Só hoje foram recusados 350 serviços. O fornecimento de medicamentos à Madeira pode estar em risco. O Governo Regional não está a cumprir o acordo de pagamento da dívida que tem para com a indústria farmacêutica. Os medicamentos podem deixar de chegar à Madeira se o Governo não pagar rapidamente o que deve até sexta-feira. A região da Madeira deve à Associação Nacional de Farmácias 77 milhões de euros e comprometeu-se a regularizar a situação, pagando 4 milhões por mês. A dívida de dezembro continua, porém, por regularizar e a Associação Nacional de Farmácias ameaça com o corte do fornecimento de medicamentos à população madeirense. A PSP reforçou a segurança das ruas da Buraca depois dos atos de vandalismo de ontem, quando 70 carros foram vandalizados e várias pessoas ficaram com mais de uma viatura com os pneus cortados. 690 pessoas morreram nas estradas portuguesas em 2011, uma queda de 7% face ao ano de 2010. A tendência de queda nos números também se verifica nos feridos ligeiros e graves, o que torna consistente as ações de sensibilização das forças policiais. Eusébio está de novo internado. O ex-futebolista chegou esta terça-feira ao Hospital da Luz com sintomas de tosse e dores na coluna e já não voltou para casa. O prognóstico desta vez aponta para cervicalgia aguda, ou seja, dores fortes na coluna. Restaurantes, cafés e pastelarias do Conselho de Sintra suportam o aumento do IVA para não perderem clientes. A Associação Empresarial do Conselho de Sintra decidiu não aumentar o preço final para o consumidor para manter os clientes, mas mesmo assim a diferença já se sente. Muitos comerciantes dizem mesmo que vão começar a abrir os cafés mais tarde porque já quase não há clientes ao pequeno almoço. A Câmara Municipal de Santa Marta de Penagnhão terminou 2011 sem dívidas. 11 milhões e 700 mil euros foi a despesa total da autarquia e que ficou toda paga quando terminou o ano. O presidente diz que o segredo é um acompanhamento constante das contas da Câmara e não ceder a pressões para arranjar empregos. O presidente tem já em mãos o orçamento para 2012 e afirma que gera os gastos com base no dinheiro disponível. O norte da Europa está a ser assolado por uma tempestade que já fez 2 mortos no Reino Unido. Para além deste país, também a Alemanha, a Bélgica e a Dinamarca foram atingidos pelo mau tempo. Inundações, quedas de árvores, ventos de mais de 100 km e ondas de mais de 2 metros de altura estão a fazer estragos nestes países. A tempestade já foi batizada de Uli. No Brasil, as cheias no estado de Minas Gerais já provocaram pelo menos 6 mortos e os estragos já afetaram o Rio de Janeiro. Os rios Muriaé e Pomba transbordaram e provocaram inundações nas regiões do norte e noroeste fluminense, como Laje de Muriaé e Itaperuna. São Fidélis, Miracema, Cambuci, Taocara e Talva, Cardoso Moreira, Porciúncula, São José do Ubá, Natividade, Campos, Santo António de Pádua e São João da Barra foram também atingidas. Quase 5 mil pessoas estão já desalojadas. O Benfica goleou ontem o Guimarães no Dom Afonso Henriques por 4-0. O jogo contava para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Os golos foram marcados por Witzel, Rodrigo e 2 por Cardoso. O Sporting vai contratar 2 reforços, Renato Neto e Sebastián Ribas. O avançado uruguaio Ribas vai ser emprestado pelo Génova, que já anunciou o acordo com o Sporting. Ribas vai ser emprestado ao clube de Alvalade até ao final da época e o Sporting fica com opção de compra. O médio Renato Neto vem do Cercle Bruges, da Bélgica, a quem estava emprestado há ano e meio. Foi mais um Antena News. De seguida fique com Jukebox, com Vítor Ferreira. Boa noite.